noite cai passadas 11, a insônia bate forte. Os olhos não se fecham, na mente vem só a morte. A dor vem na memória ao relembrar da notícia. Meu pai caído no tiro, fudeu, expectativo. Sonho da vida melhor, resumida num barulho. Num caixão doado que levou meu pai ao túmulo. A vela acesa na sala, o choro, o grito, comoção. Eu de canto chorando, vendo meu pai no caixão. A vida aqui é resumida em dificuldade. O tempo passa e só piora, aumenta a mortalidade. Num caixão outro finado, craque marca o fracasso. Madrugada de dor, meu primo encontra de enforcado. Família dividida, escrita de sangue a história. Sofrendo com a dificuldade, batendo na porta. Eu não sou rico, famoso, filho da puta da Globo. Não como a Vera Fischer na novela das 8. Eu não tô no Faustão recebendo homenagem, ou no Gugu sendo chamado de personalidade. É, sou só mais um que passou outra noite acordado, sofrendo no presente pelas marcas do passado. Eu só queria viver, eu só queria sonhar. Queria sobreviver sem precisar matar. Eu só queria viver, eu só queria sonhar. Depois que a grade se fecha é tarde pra voltar. Eu só queria viver, eu só queria sonhar. Queria sobreviver sem precisar matar. Eu só queria viver, eu só queria sonhar. Depois que a grade se fecha é tarde pra voltar. 5 de abril foi a Cláudia que se foi, minha segunda mãe que a morte levou. Toque toque na janela, um clima pesado no ar. Ai Thiago, a Cláudia se foi, para nunca mais voltar. Flores no caixão que destrói qualquer sorriso. Sem explicação, os bons continuam indo e deixando um buraco vazio dentro do peito que nunca é preenchido. Fica travado no pensamento, a sirene, a sombra, a quebra é violenta. A tia que tem fome, que pá, não mais aguenta. A facada no peito que arranca o coração. A mente desesperada, o ibope da televisão. São fatores que contribuem para a desunião. A ambição que sobe a mente faz irmão matar irmão. Na noite cachorro latindo, o corpo estirado que agoniza, pede ajuda e morre pisoteado. Esquina cheia, noiado que se estraga na lata, soprando a vida pra merda, destruição na madrugada. Tic tac, o tempo não para, a morte proporciona o velório, a dor, o sangue e a insônia. Na insônia, eu só queria viver, eu só queria sonhar. Queria sobreviver sem precisar matar. Eu só queria viver, eu só queria sonhar. Depois que a grade se fecha é tarde pra voltar. Eu só queria viver, eu só queria sonhar. Queria sobreviver sem precisar matar. Eu só queria viver, eu só queria sonhar. Depois que a grade se fecha é tarde pra voltar. A noite é longa e a revolta só aumenta. Lembrar da merda que os bico fala pra poder nos enganar. A Semasa prometeu, prefeito assinou embaixo, mas a água boa ficou só no contrato. Falta de água é constante, comunidade tumulto. Quando vem é sujo e podre, imprópria pro consumo. Humilhação extrema de quem precisa de ajuda. O povo pobre é tirado de bicho, cuspo e vê, se assusta. Acelera o carro quando me vê passar. Fecha o vidro, tranca a porta com medo de eu roubar o cemitério. Lotado, fornecedor de tristeza, enciclopédia sem resposta, que mostra com clareza que a vida é passageira. Seus atos ficam marcados no bom e no ruim, sempre por trás há um culpado. É, por outro lado a família só lamenta pela filha que morreu de uma forma violenta. Num ato impensado, o fim dos aliados, o ódio que habita num coração petrificado. A noite é longa, a lágrima cai,